Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. Vou na paz, Deus é mais, e assim que cê faz. Ando pra frente, guerreiro, eu nunca ando pra trás. Vai que vai, no caminho da paz. Vou que vou, lutando também cada vez mais pra mim alcançar os meus objetivos. Na paz de Deus, com a família e os amigos que tão na mesma caminhada, no mesmo trilho. Querendo viver uma vida de boa, tranquilo. Pegando a condução igual eu, às 5 da manhã. E outros com a quadrada, pique talibã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Meus olhos vermelhos na direção da Dodge Ram. Nossa vida pode melhorar, mas tem que ter fé em Deus, ajoelhar e orar. Neguinho tá no ar e o rap também tá. Sem pagar simpatia e sistema, deixa eu cantar. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. Deixa eu cantar o que os boy não quer escutar. Deixa eu cantar o que os bota quer censurar. Deixa eu cantar o rap de periferia. Sem só as algemas pra privar minha ideologia. Na caminhada eu vou seguindo com os parceiros. No clã dos loucos só quem fecha é os guerreiros. Eu quero paz, amor e união. Deixar de lado a tal de discriminação. São coisas essenciais pra tu sobreviver. Esqueço o carro forte recheado com os plaquês. Mas os moleque tão tudo iludido, só pensão em hornet. Vão pra cena do louco na cinta 4357. Procure adquirir, primo, sabedoria. Nunca se esqueça que em primeiro é a família. Manoquinho tá no ar e o rap também tá. Sem opressão, sistema, deixa eu cantar. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. E não adianta cê falar que não, que solidão não invade seu coração. Dias que se vem, dias que se vão, que não pode ser vivido sem pão. Diante da missão, aqui eu e meus irmãos. Pregando a paz na favela, fazendo a revolução. Microfone tá na mão, cabeça erguida e pés no chão. Favelado também tem e canta com coração. Salve pros mano e pras mina que sabe que o rap é a trilha sonora. Grita bem alto, o rap é foda e não é moda. Sem chance pros inimigos, mexeu com a favela, tá fudido. Eu ainda continuo acreditando nos nossos versos, nossos e no rap. Tá na B no coração, mas não vai fazer confusão. A verdadeira revolução pega paz, amor, a união. Guerra só implantou sofrimento e ódio em nossos coração. Dinheiro, carro importado é pura ilusão. Neguinho tá no ar, Manoquinho também tá. Aqui é função maloca, deixa nós cantar. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função. Deixa eu cantar o rap de periferia. Deixa eu cantar o som que denuncia. Deixa eu cantar o rap de ladrão. Deixa eu cantar, liga nós, aqui é função.